dançar, bora. Vamos. As meninas que não tem peito, por favor, não desiluda. Se você não tem peito, joga negão. Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda. Vem com a bunda, vem com a bunda, vira as costas e vem. Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda. Vem com a bunda, vem com a bunda, vira as costas e vem com a bunda. Um, dois, três, vai! MeuCDs.com. Ao vivo é show! Deixa eu ver ali, vai! Cadê as meninas? Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vai. Vem com o peito, vem com o peito. Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito. Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito. As novinhas que não tem peito, por favor, não desiluda. Quem não tem peito, receba novinha. Vem com a bunda. Deixa eu ver se virei. Arruma o bicho. Liga o farol do bicho aí, pra gente ver. Tá economizando a bateria. Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vira as calças, vem com a bunda. Tê, tê, tê, tê. Oh, oh. Eita, celular difícil. Ainda tem que contar de uma até três ainda. Puta que pariu. Aí molhou. Aí molhou, viu? Vem com o peito, vem com o peito, vai. No gingado, vai. Receba. Vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito, vem com o peito. Essas meninas que não tem peito, por favor, não desiluda. Quem é gostosa, joga, joga, vem! Vem com a bunda, vem com a bunda, chuta tudo duro. Joga pra cima, vai! Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda. Vira as costas e vem com a bunda. Tira o pé do chão, ha, ha, ha, ha. Cadê a galera da Bahia? Bora, bora.